as paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no ensino das catedrais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus. Eu já escuto os teus sinais.